você precisa saber da tristeza que é minha. Meu amor resistiu, nem ferrugem cobriu o brilho que tinha. Onde anda você que precisa saber dessa dor no meu peito? Onde anda você que precisa saber da tristeza que é minha? Meu amor resistiu, nem ferrugem cobriu tal brilho que tinha. Onde anda você que precisa saber dessa dor no meu peito? Eu só vivo a chorar. A saudade está me matando, a minha vontade não sabe esperar. Vou pra lá e pra cá e sei lá até quando eu me pergunto. Onde anda você? Onde anda você? Que precisa saber da tristeza que é minha. Meu amor resistiu, encobriu da o brilho que tinha. Onde anda você que precisa saber dessa dor?